noite, não é por acaso, está sintonizado no sítio certo, 97.8 MHz Rádio Difusão, é a Radar. Radar de segunda a sexta, 23:01 da manhã. Toca do Lobo, já muito próxima de celebrar a primeira velinha. Viriato 25. Hurra! Vindas à edição terça para quarta da pontinha da antena radar. Eu já pus para trás para que o ouçam por inteiro, ninguém perde uma palavrinha que seja de Howie Gelb. É o novo Giant Sand. There's a power in that division, in that hour of revision. You revisit the dank and the dour. When the taste of love is all but gone, sour. When I look in your eyes, I surrender. So surrender, surrender justified. You stand with one boot upon my finger, reflecting on my glass eye. There amongst the willows and the briars, on the streets between all the man-made spires, in a tangulation of too many wires, love's translation still transpires. Yeah. cluster. Their words surrounded me like a gallows cluster. Swagging, spewing is all they're doing. When they do manage to muster, nagging on the wages of sin. I don't know where to begin. It's all working itself on in. Goes without saying, no one here is paying close attention. Goes without saying. Like an idiot when I like we're friends to the end. And this is the end. Your eyes, they talk to me. And your lips, they are something to see. Without saying. Just to get the oil from this mortal coil to demonstrate its turmoil. Ready to roll. It was there in Galveston. I first saw her there. She sure was doing it up, undoing her hair. And there's a murky old blue wire. She'd be a candid girl. Murky old blue wire. She'd be a candid girl. Leaving love alone, I've been kicking myself. And I've been kicking hard. Flashing pan, making such a beautiful blue swirl. She was my can-do girl. She was my candy. there at the counter of the 222 truck stop, made me feel like living again. Flash in the pan, making such a beautiful groove show. Oh, she'd be my candy girl. São as iniciais de mais uma dupla hora de Viriado 25, a nova toca do Lobo. Perdoem-nos se prolongamos demasiado este minuto inicial. De qualquer modo, era apenas para dar algum ar e alguma respiração ao novo álbum, a alguns temas do novo álbum dos Giant Sand, do genérico Provisions. It's a matter of life. It's a matter of death. In Delaware, when I was younger, I would live the life obscene. In the spring, I had great hunger. I was Brando, I was Dean, blaspheming, booted, blue-jeaned baby boy. Oh, how I made them turn their heads. The towny brownie girls, they jumped for joy, begged me, bless them in their beds. In Delaware, when I was younger, I would row upon the lake. In the spring, I had great hunger. I was Keats, I was Blake, my pimple pencil pain I'd bring to frogs who sat in trance. My drift dream ditties I would sing. Thought St. Andrew had sufficed, but in the spring I had great hunger. I was Buddha, I was Christ. You wicked wise men, where's your wonder? conseguir recuperar canções dos seus 20 ninhos, quando hoje estará certamente na casa dos 60. Referimos a Loudon Wainwright, The Third, o álbum Recovery, feito de parceria com Joe Hendry na produção, e recuperando alguns dos clássicos que lhe garantiram a aura de mítico songwriter nos Estados Unidos da América. School Days e Be Careful. There's a child in the house, there's a baby in the house. Be careful, there's a baby in the house. And a baby will not be fooled. It will think and do what it wants to until you get at school. Be careful as a baby in the house, and a baby will play for real. Your I love you is an IOU. Don't expect to get a good deal. Look out, mama. Look out, dad. Your bundle of joy will not be had if the blanket is blue, if the blanket is pink. Oh, you best watch what you do now, watch what you think. Careful as a baby in the house, and a baby can spot your shtick. All a coochie coochie coo is a lot of poo poo when you spread it on that thick. Be careful. Better than smart, can waddle through all the stuff you do. Never mind your big head start. Por hoje, Be Careful, There's a Baby in the House. Duas pequenas mostras de um álbum de 13 temas. Genérico Recovery, edição na Yap Rock. Loudon Wainwright III, curiosamente, no Encibar do nome do autor já não aparece o The Third. Talvez para simplificar coisas, é Loudon Wainwright, de qualquer modo, e a recuperação é Recovery de muitos dos seus velhos originais de há 30 anos, pela mão certa de Joe Hendry na produção. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Está com a edição de Feriado 25, noite de terça para quarta-feira, pontinha da antena Radar 97.8 MHz, rádio difusão, emissão também online, www.radarlisboa.fm. Tirolinhas aparece daqui a pouco, cerca de mais 8, 9 minutos, conforme o andar das músicas. É Ana Cristina Ferrão com a sua habitual rubrica 23h45, sensivelmente mais uma colher de blues por aqui no Noite Dentro da Radar. This is the night where we're going to. This is where we are right now. Love what you got before it gets taken away. This is where we are right now. Time is at hand, so open the door. This is where we are. Where we are. Right about now. Stupid today, the genius tomorrow. Always looking for things you can borrow. Primeira de um par de inscrições nos New Cuts a acontecerem ainda antes de Tirolinhas por aqui no Feriado 25 da Radar. Para já foi Sam Beaton, This Is Where We Are. Também no nosso mundo de soltas, o Belt. Dizemos o Build This Road, na colaboração de Mark Langan, outra com Isobel Campbell. Who built the road that led to my self-esteem, twisted and crushed, black metal and to your spilling like wine and sweeter than tears. The foolish one, step at a time, two hearts in the fire. Who lit the touch? Who fanned the flames with sparks in the dust? Spin rivers of desire. Isobel Campbell e Mark Lanigan para o Build This Road. Há pouco Sam Bitten cumpriu a primeira das duas inscrições nos New Cuts que queríamos fazer antes da emissão de Tirolinhas de hoje. A próxima, se quiserem notar, é Agnostic Mountain Gospel Choir. We'll be right back. 25 de noite dentro na Radar Edição, terça para quarta, duas inscrições na fase inicial da emissão de hoje nos New Cuts, há pouco Sam Beaton, depois estes Agnostic Mountain Gospel Choir, Empire, State Express, o tema que deixamos passar. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. No Alentejo, em fins de julho ou princípios de agosto, o olhar atinge o seu zénite. No horizonte raso e limpo, tudo parece pegado à terra. Muros, árvores, medas de palha, montes, quando se avistam distantes. Um delírio de luz sobe à cabeça como a música das cigarras, e até faz doer. As coisas todas estalam como romãs maduras e ficam cheias de brilhos. Mesmo dentro de casa, com portas e janelas trancadas, a luz entra pelas frestas, entorna-se pelas tijoleiras e reflete-se, tenuamente rosada, na brancura das paredes. No pátio, uma oculta água ergue-se num repuxo exíguo e é uma pura delícia. Cheira a barro e a cal. Cheira a coentros e a queijo seco. Cheira o que é da terra e regressa à terra. Um som de guizos. O trote miúdo das mulas. O grito de uma criança. Custam a distinguir de tão longe vêm. Neste longo, ardente verão do sul, apenas as cigarras têm modulações amplas. À roda, tudo é silêncio e secura. Os próprios homens quase não têm fala, mas os seus olhos queimam como duas pedras expostas ao sol durante milhares de dias. Só eles afirmam que nem tudo no Alentejo nasce e morre, acachapado à terra. Eles e uns pombos bravos, que subitamente rasgam o céu, como quem foge ao áspero, ardido, amargo coração do meu país. Na Radar FM, Tiralinhas apresenta Alentejo. Eugénio de Andrade e o pintor Armando Alves. Uma edição Campo das Letras. Tira linhas. A sua tatuagem à tinta da China na Radar FM. Let's turn this accordion up as loud as it will possibly go. cedem a nossa colher de blues desta noite. Primeiro Beirut e já a seguir a presença africana de Toumani Diabaté. São os certos de um álbum ao vivo em Muddy Glastonbury. Electric bass, the melody to the guitars and improvisation is in between kora, balafon and dengoni. You like to hear something like that? Yeah? Okay, let's go. Start with the bass. It's the one who played the bass. So there's the bass. It's the one who played the melody. Thank you. Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Tell me that ain't doing to me. A socorrer de uma edição duplo CD de 2001 numa coleção chamada Document Records, Blues Odyssey por escolha de Bill Wyman, ex-Stone, Rolling Stone, e uma série de títulos recuperados para a velha história dos blues, um pouco diferente da coletânea de joias dos blues que nos tinha acompanhado ao longo das duas semanas anteriores. Por hoje, Blind Willie Walker, yes, Bo Carter e ainda um outro Blind Willie, mais conhecido, Blind Willie McTell. Thank you. I'm gonna sing to you a little song about those old pussycat blues. But please tell me, old pussycat, but you keep on whining all night. Tell me, old pussycat, but you keep on whining all night. There ain't old Tommy just treating you all right. Now she began to whine, she began to frown. Next thing you seen was every old cat in town. But please tell me, old pussycat, but you keep on whining all night. Tell me, old pussycat, but you keep on whining all night. There ain't old Tommy just treating you all right. Now the cat's all fighting, it ain't over no rat. But most anything you know will fight about that. But please tell me, old pussycat, but you keep on whining all night. Tell me, old pussycat, but you keep on whining all night. There ain't old Tommy just treating you all right. The old cat's in the kitchen, the kitten's in the low. We've seen old Tommy when he broke it all. But please tell me, old pussycat, but you keep on whining all night. Tell me, old pussycat, but you keep on whining all night. There ain't old Tommy just treating you all right. A Colher de Blues, com a contribuição de Blind Willie McTell, convosco 23h45 aproximadamente até sexta que vem. You might go across the deep blue sea, but mama, you'll never find another hot shot like me. I followed my baby from the station to the train, and the blues came down like dark night showers of rain. I left her at the station, wringing her hands and crying. I told her she had a home just as long as I got mine. That makes me feel so good, babe. I've got two women, and you can't tell them apart. I got one in my bosom, the other one in my heart. Now I'm gonna punch you in the nose. The one in my bosom, she's in Tennessee. And the one in my heart don't even give a darn for me. I'm gonna find that one in Tennessee. I used to say, a married woman, what the sweetest woman ever was born. But I've changed that thing, you better let married women alone. How come? Take my advice, let these married women be. Or their husband will grab you and beat you ragged as a cedar tree. I hear run like the devil if you do. When a woman says she loves you, about good as she do herself, I don't pay her no attention, tell that same lie to somebody else. I won't, baby, take me until you can do better. I really don't believe no woman in the whole round world do right. Act like an angel in the daytime, miss but teach at night. Baby, try and believe in me, I'll treat you right. I'm going, pretty mama, please don't break this rule. That's why I'm searching these deserts for the blues. Don't go. I'm going, pretty mama, searching these deserts now. That's why I'm walking my baby home anyhow. You make me feel like crying when you talk like that. Sure enough, that's too bad, baby. Love Oh Lord, Lordy, Lordy, Lord. Oh Lordy, Lord, Lord, Lord, Lord. When a woman says she love you, what good does she do herself? I don't pay her no attention, tell that same lie to somebody else. I haven't got anyone else to tell it to, baby. I'm goodbye, Mama, I'm going to leave you. A caminhar para a meia-noite é a dupla hora de Viriato 25 em plena antena radar. Final da melhor de blues por hoje. Volta amanhã e mantém-se até a sexta por aqui. The Walkman. Meia-noite. Ah, never mind that space stuff. Let's get down to it. Os arquitetos estão de volta. Deus, Aula Magna, Lisboa, 19 de outubro. Teatro Sá da Bandeira, Porto, 21 de outubro. You're probably right. Seen from your side. I've been lucky. As canções de Vantage Point e as outras que fazem a história da banda belga. Deus ao vivo. Lisboa, Aula Magna, 19 de outubro. Porto, Teatro Sá da Bandeira, 21 de outubro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Olá, boa noite, sintoniza a Radar. Viriato 25, a nova Toca do Lobo. feriado 25 a 9, Toque do Lobo, na pontinha da antena radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Emissão online www.radarlisboa.fm. Ia-nos adiantar para o blog, onde pode conhecer boa parte, se não a totalidade, das atividades da Radar Extra Éter, blogradar.blogspot.com. Bem-vindos à segunda hora de Viriato 25, até às duas, aliás, até à uma, na Radar. Tínhamos dito hoje boas-vindas à segunda hora da emissão de Viriato 25 até à 1 da manhã na Radar, edição que liga às noites de terça para quarta-feira. As boas-vindas foram entregues pelo projeto Blue States The Electric Complement. snowball in my kitchen. I watched it melt before my eyes. Feriado 25 Nova, toca do Lobo na Radar e com missões específicas a cumprir. Uma delas, como sabem, é o Boomerang, hoje com outra surpresa sonora por volta da meia-noite e meia. Depois, lá mais para o fim, no Adeus na Ponta da Língua 0:50, no que é a Operação Noite Dentro da Radar. And the four corners grow dingy. trail straight to my father's heart. And here once again I called upon the author to explain. Yo, we call upon the author to explain. Who is this great burdensome slavering dog thing that mediocres my every thought? I feel like a vacuum cleaner, a complete sucker. It's fucked up and he is a fucker. But what an enormous and encyclopedic brain. I call upon the author to explain. Call upon the author to explain. Alright, yeah. Well, rampant discrimination, mass poverty, third world debt, infectious disease, global inequality and deepening socioeconomic divisions. Well, it does in your brain. We call upon the author to explain. Now hang on, my friend Doug is tapping on the window. Hey Doug, how you been? Well, he brings me a book on Holocaust poetry, complete with pictures, and then he tells me to get ready for the rain. And we call upon the author to explain. Oh no, I say a prolix, summer Paris, scissors can't fix. Bukowski was a jerk, Berryman was faster. He wrote like wet paper mache, but he went the Hemingway. Weirdly on wings and with maximum pain. We call upon the author to explain. Well, I call upon the author to explain. Yeah, well, down in my boat hole I see they published another volume of unreconstructed rubbish. Well, the waves were soldiers moving. Well, thank you, yeah, thank you, and thank you. And again I call upon the author to explain. Yeah, I call upon the author to explain. I call upon the author to explain. Ainda no domínio das soltas, a segunda hora de Viriato 25, nova Toca do Lobo no Radar até à 1 da manhã, edição terça para quarta. A Radar tem palco. Radar esta semana entrega aos Arctic Monkeys, um espetáculo em Inglaterra, 2007. Escapa no Zulocal. Quando chegar a altura de balanços, não esqueçam, o álbum é de 2008. Dig Lazarus Dig, Nick Cave and the Bad Seeds, We Call Upon the Author to Explain e Hold On to Yourself, nos takes da Noite Radar. Viriato 25. So far away from you, pacing up and down my room. Is Jesus only love a man who loses? Turn on the radio, Nelson cat on saxophone, laying down a litany of excuses. The night is longing in my baby's eyes. She rubs a lamp between her thighs and hopes the genie comes out singing. She lives in some forgotten song, and it moves like she is zombie strong. Breathe steady as the pendulum keeps swinging. Thank you. factories close and cars go cruising and around the borders of her vision. She says, oh, as Jesus makes the flowers grow all around the scene of her collision. Chase outside the phantoms and the ghosts and the fairy girls. For a thousand and one nights like these, she mutters open sesame and Ali Baba and his 40 thieves launch her up the face of the world. Well, no, one day I'll come back. I'm a thousand miles away, and I just don't know what to say, 'cause Jesus only loves a man who grows up. But darling, we can clearly see it's all life and fire and lunacy and excuses and excuses and excuses. Well, you know, if I could, I would. Yeah, I would lie right down. To explain também Hold On To Yourself, a que toma em Viriato 25 Noite dentro do radar para o último Dig Lazarus Dig de Nick Cave and the Bad Seeds. Palco radar esta semana com os Arctic Monkeys, espetáculo do ano passado na Grã-Bretanha. E entretanto, agência Lusa, Pedro Moreira Dias, esta semana depois dos Peixe Avião, com o álbum Magnífico Material Inútil, assinado os Pontos Negros. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Esta semana o álbum de família Tiago Castro, o primeiro dos takes é já hoje, 1 de outubro, quarta-feira, 14 horas, Songs of Faith and Devotion, 1993, a recuperação de um milestone na carreira dos Depeche Mode. Mais daqui a pouco, Viriato 25 à Boomerang. Sempre coisas a ouvir. Radar fora. I can taste more than feel. It's burning inside. so real. I could almost lay my hands upon the warm glow that lingers on. A primeira passagem é hoje às 14, esta semana, Depeche Mode, Songs of Love and Devotion. Há uma retoma no domingo ao meio-dia e depois na semana que vem uma outra noturna que nesta altura não sabemos precisar. Convosco na companhia da Operação Noite dentro da Radar é Viriado 25, a nova Toca do Lobo até à 1 da manhã. discos voadores na radar. Em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores, Nuno Galopim, imediatamente após o final de Viriato 25 e da 1 até às 3. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Say what, girl? Daddy, can I go to the hop? começámos a passagem do assunto sonoro de hoje com um tema chamado Conchita Martinez. Conchita Martinez, e lá fomos nós parar outra vez. Isto deve ter sido bloco de arrumação. Álbuns. Cigarette, a cup of tea, a bun. Álbuns de 1993, lá bem para trás. Referimos-nos aos Saint-Étienne. E é um disco inesquecível de genérico So Tough. Best music I've heard. esta noite, Saint-Étienne, 1983, aliás, 93. Ai, esta cabeça, so tough. Dreamer, you are in my world. Accentuate the passion I will reveal. You're like an angel that delights the day. I'm pleading, don't ever go away. Star is reaching peak, the outlook is bleak. Please talk, say that you speak. You're strong and I am weak. I need the fortune at the end of the rainbow. I see you like a lantern. You have the circle. Your smile is warm and soft, forever appealing. Whenever you are present like a letter on the ceiling, I'm love like a dove, with blessings from above. A shower in an hour, meant to let me be a tower. Affection, affection like a weapon. You're extreme and supreme, and nothing that you see. A fake chance, with a twist of hope. I'll be with you all the way down the magical slope. Feriado 25 a caminhar para a parte final da edição de hoje à noite, aliás a edição que une as noites de terça para quarta-feira. Boomerang com Soul Tough, já bem lá para trás, 1993, assinado Saint-Étienne, curiosamente um dos álbuns marca na carreira do grupo, que não parece ter deixado grande marca. She made a pie from Jenkins' ear and washed it down with a bottle of beer. dizíamos que não parece ter achado grande marca na história da pop. Faltava para completar o destaque desta noite em Mubarango, o clássico tema do grupo neste álbum, pelo menos para nós, e passo também o termo clássico, não é assim tão clássico, mas é memorável. Pronto, adorámo-lo. Chama-se Avenue, Saint-Étienne, no Boomerang com So Tough. trouxe aqui mais um boomerang. Desta vez a recordação para os Saint Etienne com So Tough de 1993. Estamos muito perto já da uma, é o término da emissão de Viriado 25, Nova Toque do Lobo no Radar. E é nessa altura, no adeus, o tempo de na ponta da língua. Was London's big place? It's a very big place, Mr. Shadrach. A man can lose himself in London. Lose himself. Good to know that he's walking with me. Walking with me. 97.8. Din nam ta de kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta tad din kota ka jan ko tad din kar da ka tad din tang ka tad din tang ka tad din na tang kar da ka tad din na tang ka tad jan ta ka din nam ta de kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta tad din kota ka jan ko tad din din na ponta da língua. Message to people, message to people, message to people, message to people. É o polaco Aidamaki. Dzień dobry i dobranoc w krainie Ukraina. Pomiędzy jednym a drugim czasem ciężko tu wytrzymać, bo tutaj mental z błotem pod błotem wymieszany. Oligarcha czyści skórę, prosty człowiek liże rany. O rany, tak trudno mi zrozumieć to, że człowiek człowiekowi zafundował takie dno. Tych zmian potrzeba nam, by na nowe wody wypłynąć. Muzyka gra tu nam razem z wolną Ukrainą. Świat nadęte wielkiej polityki nie dotyka prawdy zerka, tylko na wyniki jedno. Buduje się i naszej całkiem serce otwiera to, co nienawidź zamknie. Próbować i łączyć trudniej niż widzielić. Jakże łatwo zjednoczenie spodzielić. Ja mówię wstań i popatrz na siebie z dumą. Każdy kajdany wtedy na pewno runą tu runą. To po dobraka niewiele warta jest w sumie krótka jak lód. Jak lód, jak lód. Serca nie zdławi ni knut, ni drut, ni żołdaka bu. Ni żołdaka bu. Моя велика хлібна країна, в моїй уяві ціла, єдина. На захід Карпати зі сходу Донбас, а Донбас це клас. Питайте мене, що в нас не кльово, чого бракує усім навколо. Уваги до себе, гідності, рівноваги в суспільстві. Не все полягає на бізнесі, не купуються справжні цінності. Не скурвитися, не зректися моральних принципів. Час такий, треба вижити. Брате мій, тобі пощастило родитися в час позитивних змін. І все менше з ним, зараз тиха пишина. genérico Cobzar, assinado Aida Maki. Ao que tudo indica, um polaco de origem é o assunto para os minutos finais e na ponta da língua desta semana em Viriato 25. Як мені жити серед людей, Бога гнівити, тішити себе думкою, отрутою, земною спокусою, силою неправедною, душею пустою, знати, що ніхто не чує, не розуміє. І ніколи того стану не збагне. Я давно не видів щастя, коло мене люди плачуть, їм нічого не порушує безумства думок. Я живу, як усі, світа білого не бачу, мене б'ють по лиці і пізнають на вулиці. Іноді мені здається, що невдовзі ведеться, і я пробуджуся в іншому світі. Щасливий, заспокоєний, вродливий, закоханий, ясний усім, впевнений в собі. Sons de Na Ponta da Língua despede-se mais uma edição de Viriato 25, a nova Toca do Lobo na Radar, 23, 1 da manhã, segunda à sexta. Ponta da Língua entrega ao polaco Aida Maki, certos do álbum Kobzar. Ховаюся в натовпі у великих містах. Por nós voltamos amanhã. Take care. Mas aprenda em várias línguas. Tchau. Radar é uma hora.